Prepare-se. Que a sua adrenalina vai subir. Vai subir! Porque o DJ mais contagiante do momento chegou. Alô, Laranja Mão! Alô! Alô, pequeno mestre DJ Fabinho. Fala, meu brother! Tudo pronto? Tudo certo! Então aperta o play e bota na pressão. Na pressão. Alô, Laranja Mão! Chegamos em mais uma edição do Festival na Barra do Caranguejo. Esse grande evento, Paulo Alves, Fabinho, Mal Pressão, Rio vai esquentando, vai super lotando. O xodozão de Curuçá. Só quem tá solteiro, só a mulher era solteira, joga tudo pra cima que eu quero ver, vai. Só quem é sincero, quem nunca traiu, joga tudo pro céu também. Vai começar. O xodozão de Curuçá. Meu parceiro Torcinho, engraçado, Murari, mano, Torcinho. Ele toda com uma limpeza também. Um abraço pra vocês. Meu parceiro Juan Figueiredo de Aço, vem toda a tropa, Murari também. Um abraço pra vocês com muito carinho aqui no Fabinho, Paulo Alves e no Mal Pressão. Bora, agora, Jumal, bora aquecer. Também tá de aniversário hoje, mano, Paulinho. Ele é lá do meu parceiro Miguel também. Grande Rafael do Chefe Adulto na área. Vamos lá! Pequeno mestre DJ Fabinho. O Pretinho da Fiat também tá com a gente, bora, Pretinho! Ele toda a cúpula querendo ajudar o balão no Vanguardio, meu irmão! Pretinho da TF. Ele, o Joquinha também tá com a gente, bora, Joquinha! Joquinha do Palio Safadão. Bora! Meu parceiro Hildo também, ele é sua primeira dama, bora, Hildo! Hildo e Rochelle, o casal moral do Vanguard. Fabinho! É daquele jeito que a galera dá valor! Olha que gostinho, tá na área, meu irmão. Meu parceiro Everton Design, meu produtor oficial da Guajim, chamei bora, Everton. Um abraço pra você, Seguimô. Meu parceiro Rafael, também lá de Uma Esperança, toda a tropa, por ali, bora, Rafinha. Pra cima, vai! Toda a galera, toda tropa sempre fazendo ver. Clube do Remo tá aí também, tá? Tem alguém do Corinthians aí, do Timão? Tem, tem. Cadê a galera do Flamengo? Hush, don't speak. When you speak your venom, keep it shut. I hate it. Começando com muita alegria, muito alto astral. Tem mais uma edição na festa. Deixa o ar na parte do caranguejo. I can't find no silver light. I don't mean to try. Then you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Mas já tudo. Meu parceiro Diego Twister também. Bora, Diego. Meu considerado Thiago Navarro também. Bora, Thiaguinho. DJ Ramonzinho também. Esse é meu parceiro. Esse tem moral. La la la la la. Olha o meu parceiro Elias Favasso, bem, bora Elias. Um abraço pra você, meu brother, tamo junto. Esse é considerado, ele é vencedor e tá comigo. Ele é vencedor. DJ Miguel do Hellboy também, bora Miguel. Sabe quem é nós, viu? Vamos lá, pequeno mestre DJ Fabinho. Não, papo! Já tá na hora de embrasar. Para que você vai? Quem são vocês dois? Já tá na hora do batidão do Melody. Tá na hora do nosso ritmo. O som do Tecno Melody. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão. Só quem tá solteiro joga pro céu. Joga pro céu. E faz o V, faz o V, faz o V que eu quero ver. Faz o V. Faz o V. Faz o V. Vai, vai, vai, vai. Bora aquecer, bora aquecer. Joga pro céu, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Só quem vai sair daqui hoje muito chapado, muito louco. Joga tudo pro céu, joga tudo pro céu. Que tá bonito. Não vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Não vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Não vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. O Vuga é o piloto e o Pia é o copiloto. O Vuga é o piloto e o Pia é o copiloto. É, minha filha. Tu vai dar pra um? Tu vai? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Bora, Joquinha! Tá lá no palio! Joquinha do Palio Safadão. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar. 3, 2, 1, vai! Eddie's mad at black, got the bushes black and match. Riding on a horse, you can whip your horse. I've been in the valley, you ain't got bonito demais. O fígado de aço, esse é vencedor. Ele tá em toda e sempre fazendo esse temoral. Bora, Juan! Tu sabe que é nóis. Senta, vai, senta, tu sei que tu gosta. Senta, senta, senta, vai. Rocha, depois senta, senta, senta, vai. Senta, tu sei que tu gosta. senta, senta, senta, vai. Rato, sabe onde dá. Ela quer o seu movimento, ela quer o seu movimento, ela quer o seu movimento, ela quer o seu movimento. Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flores, chocolate da Nestlé. Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo. Já quer se envolver com os amigos que é bandido. Já quer se envolver com os amigos que é bandido. Mas ela quer o seu movimento, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Agora fudeu. Eu tirei 5-7, tô roubando os corações da novinha. Tô mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete. Vai no lugar criado, vai. Só no lugar criado, vai. Só no lugar criado, vai. Só no lugar criado, vai. Só no lugar criado, vai. E mexe no passinho, lugar criado no passinho. É do jeito que a galera gosta. No máximo! Família. Arrancou meu cabaço e me botou de quatro. Botando, pivotando, pivotando, pivotando. Bota, bota na pressão. Meu parceiro Geninho também. A Joana, meu parceiro. O Elias também. O Gleicio Neto. Tá todo mundo, papai. Todo mundo fazendo ver. Rapaz, é do jeito que o Tocinho de Gaçado gosta, né, Tocinho? Meu considerado Pretinho da TF tá comigo. Pretinho da TF, esse é considerado. Só pra mulher solteira, joga pro céu e aquece. Aquece no batidão. Só mulher que não depende de homem pra nada, dá um grito bem forte aí. Agora só os homens solteiros, só os homens que estão vindo de rock doido, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, para aquecer. Hoje não. Olha o meu parceiro Paulinho, tá do jeito que ele gosta, né, Paulinho? Bora! Ele, meu parceiro Rafael do Chabadão, meu parceiro, meu empresário, Miki! Homem da banquinha, nhaque-nhoque, né, Miki? DJ Miguel, quem é tudo DJ Miguel? Fala pra mim. Pequeno mestre DJ Fabinho. E ele é? Um DJ diferenciado. Um abraço pra você, viu, Miguel? Passovinha, passovinha, passovinha, e você? Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Vai no gatinho, mexe no passinho, vai no gatinho e mexe no passinho, mexe no passinho, mexe, mexe no passinho, mexe no passinho, mexe no passinho, mexe no passinho, mexe no passinho. Fabinho, a galera que é pressão. Doente de amor. Não, Fabinho, a galera que é pressão, Fabinho. Mas peraí, peraí, peraí. Tem alguém sofrendo por amor aí, tem? Você tem algum amigo aí que tá sofrendo por amor? Aponta pra aquele seu amigo que levou um chifre aí. Ele tá sofrendo por amor. Aí você fala pra ele, mano, Brau, que isso? Não pode sofrer por amor, mano. É, fala pra ele desse jeito. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. A pressão não para não. Evoluiu. Ritmo agressivo 750 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Fabio Els, para o Fabio Els. mexer. Seja lisa, não vem pedir. Pode começar a descer. É Beto Design, esse é meu design oficial, tá comigo? Bora, Beto! Ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta. O DJ é desguiado, toque faz o caqueado. Toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Vai, vai! Vem no batidão! Não, não, assim não. Vamos fazer diferente, senão os caras falarem que vai estar copiando. Vai! É do jeito que o torcido de engraçado gosta. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade falei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima portando o fuzil AK. Falou pra mim que tava na vida bandida. E tá no crime, ele é o Zico Sete. Que saudade da minha ex, isso não é vida. Seu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho. Treme tudo, meu bem, era o problema e hoje tem só que fumar. Rildo e Rochelle. Esqueça que eu dou valor, meu irmão. Dê meu respeito. Dê moral com o Fabinho. Vem, meu Vanguá. Ei, de Jocinha de Murali também. Um abraço pra vocês, viu, meninas? Se me representando. Mãozinho, esse é meu, esse é a gente nossa, esse tem moral. É moral. Bora, Ramonzinho! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é o quê? Ela é linda. O quê? Fabinho! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Bora! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não tá. Solteiro! Solteiro não tá. Vamos, Melri! Fala aí! Fala aí, gata jato! Qual é o papo, mano? Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Namora não dá. Meu parceiro Joãozinho também, Hélio Samuel, por ali, bora, Joãozinho! Namorada não. Bora representar, meu brother. Meu pau quer o montão. Não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Não, não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Namora não dá. Usado, louracho, pra toque, sempre trajado, no bolso, malote. Consequentemente, vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas da tela, bota frente, pique, filho da corrente. Eu já aviso a panela. Vamos, vamos! Chama ela pra futura. Chama ela pra futura. Vamos, Flavinho, que é no máximo! Mochila nas costas, patinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, patinho na cintura. Bonezinho pra trás. Fala aí, Juan! Eu só sou cadeana, você tá dando a minha. Só sou cadeana, você tá dando a minha. Só sou cadeana, você tá dando a minha. Meu parceiro Irãozinho, também o Fábio Elson por ali. Tá toda a cúpula. Minha lombra eterna. Hoje a volta do meu parceiro Raul da produção. Seja bem-vindo, Raul. Sabe quem é nós, meu brother? Minha filha, desde que te vi, o quê? Meu canta, meu amor, fala pra mim. Ai, ai, ai, amor, eu quero provar o meu gosto de teus beijos. Se ti. Assume o seu papel de homem, me ponha no meu lugar. Eu quero ser a titular do seu coração. E você me ama. Olha bem, Gui, pega a fuga também, meu parceiro Lúcio. Pedra Soares também. O Maru 3G, meu parceiro Everton Design. Esse tem moral. Tu sabe que é nóis. Fala, Design! No luxuoso tá matar. Sabe que é nóis, Bruno Brown? É assim. É moral. Tá pra quem tem moral. Deixão tocar pra mim. É o caiaque da área. Bora, seguimos! Vai! Que a galera dá valor. E eu que andava tão sozinha, virei de canto, olhei e segui a minha intenção. Quem vai me julgar? E agora vai tocar o DJ Danilo. E o Top Ian Show do Coelho Saúde, meu irmão. Som que no Coelho Saúde o show vai detonar no apoio do Cuiá. E a pressão não para, a pressão não para, que o Fabinho vai tocando, o Fabinho vai tocando. A pressão não para, que o Fabinho vai tocando, vai tocando, vai tocando. Galera de Porto Alegre tá comigo também! Aí! DJ Guga, falando de amor pra vocês! Tem que rolar do Miki, meu irmão, tem que rolar do Miki, vai! Vejo só o louco, a mulher nos braços fazendo assim. Sim, Miki, vai, vai, vai! Parceiro Flávio, dá um chega rapidinho com o gerente, mano. Só o Flávio! E que dá valor, vai? Fui dar uma volta na crise dela. Quando entrei no quarto, eu escutei só o gemido dela. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu estava pensando que era cirurgia. Fala, Miki, vai, vai, vai. Ai, ai, ai, ai. Vamos pra sua noção, né, Val? Ai, ai, ai, ai. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher, não para. Vou deixar de ser besta e amar uma mulher pra mim. Eita, mano. Eu vejo só o louco, a mulher nos braços fazendo assim. Fala, Miki! Aquece no gagueado, aquece no gagueado. Tem no gagueado, gagueado, gagueado. Só no gagueado, só no gagueado. Só no gagueado, gagueado, gagueado. que o Fabinho vai tocar. Mais pólvora. Acelera tudo. Bora, vamos, pressão. Acelera, mano, bro. Acelera, acelera, acelera. Bora aquecer. Vai rolar no Palio Safadão. Joquinha do Palio Safadão. Liguei para a novinha pra deixar ela maluca. Liguei para a novinha pra deixar ela maluca. Vou preparar a bota porque hoje é galo e fuga. Vou preparar a bota. Bora, Pretinho, mas... Pretinho. Esse menor que vocês estão vendo, ele é piloto de fuga. De fuga. Passei na oficina, estiquei a corrente. Passei na oficina, estiquei a corrente. Já regulei o carburador pra moto ficar potente. Regulei o carburador pra moto ficar potente. Regulei o carburador pra moto ficar potente. Avião na minha quebrada, eu tô na favela. Roberto Bezerra é o nome da fera. Quero o papo dar um pio. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Só caçando puta. Só caçando puta. Só caçando puta. Só caçando puta. Mochila nas costas, patinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás. Tozinho, diga, sabe que gosta, né, Tozinho? Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás. Gato Ajado se me representando, bora aí. Fala aí, meu irmão. Não importa se ela for tamanho do tempo. E ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca no par. Galera do Lava Jato do Irlã com a gente também. Essa grana tá sumindo aí, né? Taco não para. Ela toca não para. Taco não para. Ela toca não para. Taco não para. Cara de brava que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Manda embora de casa e me manda morar na... Se voltou, se voltou. Meu parceiro Baile Supremo, ele gosta, bora, boy! Não importa se ela puta muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Bora, Big Mike! Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau. Bora, Paulinho! É tchau. Aniversário do Paulinho, tudo por conta dele hoje, né, Paulinho? É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Tô solteiro, tô filmado, tô de volta no lugar. Tô solteiro, tô filmado, tô de volta no lugar. Aí olha o toco, tô black, lá vai, lá vai, lá vai. Meu parceiro Caiá, se me representando. Ele os atados também, né, Gui? Tá no tempo. Bora, Sugimu! Vem curtir a vida de solteira, mas eu não quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem mais. E se ele duvidar do que tu é capaz. Você chuta o balde, nós mete o louco. Se é dia de baile, fala no corpo. Se tu vai ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimento, talvez. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Estou falando do Vanguard. Estou falando do Vanguard. O quê? O novo xodó de Curuçá. Eu misturei a tarraxinha com a tal da lâmpada. Tá na hora de aquecer geral, passou vinha, de plantão. Tarraxada, tarraxada. Oi! Tarraxada. E a família Cobra Verde com a gente também. Já estão representando. E a família Dona Farra, a família Teixeira também. Tá comigo. Papai chegou. Papai chegou. Papai chegou. Bora, Miki, mostra o teu talento, Miki, vai. Papai chegou. Papai chegou. Papai chegou. Vem mulher, vem mulher, vem mulher. Vou misturando a tarraxinha com a tal da lambada. Tá. Deu tarraxada. Tá rachada, tá rachada, tá tarada, na lambada, e tá rachada. Opa, parceiro Bino também. O Danadinho Digo também. E a família Solana que veio de terra alta romper fronteiras pra vir fazer um beijinho hoje aqui comigo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo, bebê. Esse aqui é do Rafael do Chapadão, né, Rafael? Bora, Rafinha! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Canta, Rafael, canta aí. Sabe por quê? Do nada. Eu apareço na balada. Vixe Maria. Do nada eu apareço. Meu parceiro Elias, meu neto. A Elias, minha Joana. O Dininho também, um monte do Madrugadão tá com a gente. Um abraço pra vocês com muito carinho. Uma sua danada. Do nada eu apareço na balada. Eu amo a cachorrada. Eu amo a cachorrada. Toma sua danada, vai. Toma sua danada. Esse é um problema, eu vou ter que te contar. Esse é um problema, eu vou ter que te contar. Eu não quero me curar, eu não quero me curar. Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada. Pula, pula, pula, pula. Do nada eu apareço pula, pula, na balada. Eu amo a cachorrada aqui, eu amo a cachorrada. Daqui a duas! Toma sua danada, vai. Pula, pula, perereca, pula, pula, perereca, pula, pula, perereca, pula. Bora, vão pra cima no máximo, vai! Pula, pula, perereca, pula. Avisada, aí o bairro supremo que gosta, né, bora? Beleza! Perereca, saia! Pula, perereca, lomba, saia! Olê, o capagete da lambada chegou, bebê! Bora no caqueado! Fazer essa canção. Essa batida vai mexer seu popozão. Eu tô no baile segurando a ladinha, dançando a lambada com a tal da tarraxinha. Ô pisa, ô pisadinha, pisa, ô pisadinha, pisa, ô pisadinha, ô pisadinha. Meu parceiro Everton Design por ali também. Ô pisadinha, pisa. Meu design oficial, sempre representando. Esse tem moral, bicho. Tem moral. Pra quem tem moral. É, dá pra me enlouquecer. É, de considera, não te esconde, diga só. Você se envolver. Eu tô no baile só de ela ver, fica louca. Descendo a pisadinha com o dedinho na boca. Ô pisa, ô pisadinha, pisa, ô pisadinha. Pisadinha. Ô pisa no meu coração novinho, ô pisa. Ô pisadinha, pisa. Ô pisadinha, pisa. Ô pisadinha. Ô pisa no meu coração novinho. Vai, vai, vai. Chama essa menina aqui que daqui a pouco eu vou dançar com ela. É você mesmo, meu amor. Um beijo. Tamo junto. Vai, vai, vai. Lomba. Ele está de volta e vem crescendo junto com você. Treme tudo Vanguard. Mais que um som. Ele é. Mais que um som. Uma lenda viva agora em Curuçá. Agora em Curuçá. Pra dançar reagindo o forrozão. Olha o forrozão chegando. O cara de escola reato e dançou na moral. A vaquejada aconteceu e o paredão tocando. As mina tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo na boca. E o vaqueiro capa louca vai escolher. Como é que é? O dor é grande, não importa, a gente chama da canhota. Com a mão importa, adivinha quem ganhou. Ô novinha, me escuta, sai logo desse prensado. Bota aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Bota logo vai. E bota logo vai. E vai quicando, rebolando no galaneiro. E bota logo vai. E bota logo. Bota já ficou. E vai quicando, rebolando no galaneiro. Vai, e bota logo vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Bota logo vai, e bota logo vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Isso, dança no coladinho, vai. Meu cavalo espírito. Olha o padrão de elegância dessa mulher. Quando vi me deslumbrei, tu sabe como é. Morena do cabelo cacheado. Olha os verdinhos, pele da cor do pecado. Olha o padrão de elegância dessa mulher. Quando vi, me deslumbrei, tu sabe como é. cabelo cacheado. Olha os ventinhos pra lidar quando o pecado da minha sexta. Vejo sendo quebrado. Mora em mansão, com visão à beira-mar. Exemplo de mulher. E é independente, sabe muito bem o que quer. Mas ela me aceita, vejo sendo quebrado. Mora em mansão, com visão à beira-mar. Exemplo de mulher. E é independente, sabe muito bem. Meu parceiro Miquinho Monsanto, também o Miquinho dá valor, meu irmão. Bora, Paulinho! Quero dar aniversário hoje. Histórias. Não podia ser diferente. Venho comemorar no sul que ele dá valor, meu irmão. Vanguarde. Olha o padrão de elegância. É desconsiderado, esse é moral, tá comigo. É, morena do cabelo cacheado. Olha os dedinhos pra lidar com o pecado. Eu me criei no meio do gado, me mudei para a cidade, mas não me acostumei. No sertão sinto saudade, do cuscuz do milho verde e daquele boi xingando. No amanhecer do bora, Miki! E do galo cantando, no meu cavalo paixão, meu amigo de verdade. Vou voltar pro meu sertão, vou deixar essa... Sabe que é nóis! Oh, oh, oh. Que saudade bonita da velha casa de taipa onde eu vivi a minha vida. Oh, oh, oh. Que saudade cruel daquele cheiro de gado. Já tem mal do Alves, já, já! Oh, oh, oh. Saudade bandida da velha casa de taipa onde eu vivi a minha vida. Oh, oh, oh, que saudade cruel daquele cheiro de gado. Minhas botas e meu chapéu. Puxa meu gatinho. Dança no coladinho. É a Maria Medeiros. Cachaça Timbaúba. Chora gênio, bebê cão. Eu me criei no meio do gado. Toda a minha equipe do Rinasauro também. Do sertão sinto saudade. Meu parceiro João Passateiro, galera lá de Gastronel, da cidade de Modelo, já no segundo com a gente. Tá todo mundo fazendo vizinho, papai. O meu cavalo paixão, meu amigo de verdade. Vou voltar pro meu sertão, vou deixar essa cidade. O Elton Monteiro, meu raquete. Alô, Mardone. Alô, meu parceiro Paulinho de Cuba. Chila Selei. Como é que é? E quando tudo começou, tinha cara fechada. E não queria nem ouvir parar e vaquejada. Mas aos poucos fui levando e mostrando a boiada. E hoje ela é uma vaqueira apaixonada. Já comprou espora, já comprou gibão. Só anda de cavalo, não anda de carro. Convida as amigas, colegas de balada. E hoje é forrozeira no meio da vaquejada. E quando eu tô cansado, ela me incentiva. Agora eu arranjei a parceira pra vida. E quando eu tô cansado, ela me incentiva. Gostei da camisa, viu, gerente? Arranjei a parceira. Vai, nega, filé. Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada, pra vida de forró. Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada, pra vida de forró, no meio da vaquejada. R10 Produções. Chama, menino! Alô, meu parceiro Alexandre, estilo do LT. RDG diz, Felipe Rodrigues. A tourada treme quando ele entra na pista. Um boi de 30 arruma e que a queda é bonita. Já bateu a senha e seguindo a liderança. Vaqueiro, cavalos e tudo é confiança. A fama do tá ganhando o mundo, a galera pira. O quê? No cavalo baba tudo. Adivinha aí quem ganhou de novo? Adivinha aí quem ganhou de quem novo? É? Quem é? Quem é? É o espírito de roxo. Quem é? Quem é? É o espírito de roxo. Adivinha aí quem ganhou de novo? Adivinha aí quem ganhou de novo? Quem é? Quem é? É o espírito de roxo. Quem é? Quem é? É o espírito de roxo. O cavalo campeão que tá na boca do povo. A tradição continua. Fala pra mim quem é que toca, fala aí. Treme tudo, vanguarde agora. Ei, Curuçá. No comando DJ Valdo Alves, DJ Val. E o Val vão comandar. A gente vai se envolver. Eu e você pra sempre. E quem? E o vanguarde com um sorriso cativante. Lá vai a primeira! E esse perfume que confirma. Tá dançando colagênio, vai! Que não tem jeito de fugir, mano. Meu parceiro Louro, prestação! E amor que eu sinto. Ele, o vereador Paulino Gama! Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eu sei lá. O coração da Fernanda Lima! Talvez tenha sido esse seu toque. Só sei que pertenço a você. Você sabe. Não sei se isso é amar. Só sei que assim você me tira o chão. Se é sim ou não, pode falar. Pois só você pode me salvar. Coração em chamas, é isso. isso que eu sinto. Eu venço o medo se for pra seguirmos. E se for errado, vão me chamar de perdidos. Era só do meu parceiro Tozinho de Caçado. Perdidos, agora te chamo. É de considerar o que gosta também. Perdei a você. E de Josiane, lá no limite. Na sua perfeição, perco a direção. Coração em chama. E o coração? Coração em chama. Aperta, aperta, aperta, vai. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Sei que é por meu nome. Tu já teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Você quer, né? Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você. Bora, Biquinho. Ver eu trair meu bem. Alô, Paulinho! Nanani nem vem. Deixa de besteira e puxa da carteira, vai. Uma igual você tem sim. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sim. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem. Então lá vai mais uma. Mais uma! Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. Música linda. E eu sorri. Você. Obrigada, amor. Obrigado. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Fabi! Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos por... DJ Miguel que gosta. E a gente fez. Fala aí, Miguel. Eu acredito. Ele é um DJ diferenciado. Acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então fica. Então fica. Então fica. Bora mexer com as emoções, bora. Bora tocar. Bora tocar pra galera dançar. Dançar no coladinho, porque lá vai mais uma, lá vai. Oh! Dança no coladinho! Eu estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Meu parceiro junto também, o Lohan. A volta ao mundo. E essa primeira é uma Luísa, tá com a gente também. Um abraço com muito carinho, meu brother. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Isso no coladinho é mais gostoso. Ai, eu bebo, eu beijo. Se for possível, até deito com outra pessoa pra te esquecer. 3, 2, 1, bora! Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha. Oh, minha delicinha. Eu vou dar pra vida minha. Oh, minha delicinha. Eu vou dar pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. E aí? Oh, minha delicinha. Eu vou dar pra vida minha. Volta pra vida minha. E aquela? Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha

do velho pacote, meu. Machista e tão superficial, acha que é normal. O xodozão! Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Tá estátu também por ali, ao lado do maestro. Eu vou te ensinar por quê. Garotas! Garotas choram mais quando o sonho se desfaz. Você ama e depois não quer mais. Daí a pergunta por quê. Garotas choram mais, você não sabe o mal que lhe faz. Você me usa e deixa pra trás. Se garotas choram mais. Bora, Fabinho! Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Você é uma ideia? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Coração dele, coração dele. Everton Designer. Do coração dele. A sequência que ele dá valor, meu irmão. Olha que vai girar, vai girar. Se você pretende viver um grande amor. Oi, pequeno mestre. Sou seu amigo, eu sou o seu cantor, seu poeta. Meu parceiro Serginho também lá no Curió. Bora, Serginho. Esse é considerado, ele é vencedor. João também da fiscal, da cima de Marabuni. Bora, João! Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo. Coração do Thiago Navarro, né, Thiago? Senhor, bora, Thiago! Sou seu servo, seu objeto, desculpa a dor. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Ele é sua massa, meu negócio, João Elias. Um transformador. Sou um eremita, um mago, meu vago como um predador. Vanguarde. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Alô, mestre Valdo Alves, vamos chegar rapidinho aqui com o Edson Costelinho. Atrás do comando, alô, mestre! O Edson Costelinho, os primos do Vanguarde, meu irmão! Hoje é tudo nosso, viu, segredo? Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Oh! Ouro negro em um olhar, desperta enfim uma emoção. Contigo você está. Próximo sábado e domingo a gente chega até Magalhães Barata. Versão no Brasil, Novo Esporte Clube. Mais uma pra ficar marcada na história. Alô, Diego. Prepara o Civic, que a gente tá chegando em Magalhães Barata, meu irmão. Bora, Helder. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo. Mais uma que vai ser um estouro. As músicas se marcaram. E o Fabinho vai tocando, vai machucando. Que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará o que eu nunca entristeça, que me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de luz. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. que dá valor, bora rua! Banda! Mas cadê o Delcio no ponto do frango? Cadê? Cadê esse sacana? Vamos lá! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém. Pequeno mestre. Quero você. Pequeno mestre DJ Fabinho. Vive em Miami. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Você sabe? Sei que te perdi. Sei que te perdi. Tira, vai, vai. Galera do Sinadinho também marcando presença. Tá todo mundo hoje fazendo bem por aqui. Um abraço pra vocês. Onde curo? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual. Quando? Quando eu te conheci. O que ele fez, minha filha? Me traiu. E a família Trindade, toda a galera do Lobo Saúde. Tá todo mundo comigo? Mas sei que eu vou aqui pra te reconquistar. Ô, oh, minha filha, é só uma fase, é? É uma fase, vai. E ela? Ela só quer vir. Índio e Josiane, ela no Bar no Limite, por ali. Ela era sempre representando. Aqui. Sempre fazendo ver. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. O meu jeito de amar. Conquistar. Olha aqui. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar demais.